A vida não é fácil, não. Nem sempre é como a gente quer. Siga seu caminho, faça o seu destino. Nunca deixe de ter fé. Deus te deu a oportunidade, então pegue bem firme, agarre. Não desperdice as suas chances. Faça aquilo que está ao seu alcance. É só agir com inteligência. Pensamento positivo nunca é o bastante. Não deixe a negatividade tomar conta. Quem deseja o mal, recebe o mal em dobro. Plante o bem e não olhe a quem, isso faz bem. Jesus disse amém, diga também. Dê o outro lado da face. Seja firme e forte, não fracasse. Quem vacila certamente não tem base. Tem inveja, só vive de disfarce. Acredite no poder que só é seu. Acredite em você, acredite em Deus. A vida não é fácil, não. Nem sempre é como a gente quer. Siga seu caminho, faça o seu destino. Nunca deixe de ter fé. Você que é, tipo assim, a saúde é importante, a humildade também. E a sinceridade vai além. Não se deixe levar pela aparência. Não perca para sua desistência. Se você cair e machucar, peça para Deus que Ele vai te levantar. Porque a fé em Deus tem que ser tudo. Ele é Pai de todos, o Criador do mundo. Amor, carinho e fé e esperança. Pode crer, só traz bonança. E digo pra você, com convicção, que amor no coração aqui não falta não. A vida não é fácil, eu sei que não. Mas o amor no coração aqui tem de montão. A vida não é fácil, não. Nem sempre é como a gente quer. Que é bom, ouve aí, escuta aí o nosso som. Palavra positiva, eleva o ego e faz bem. 450, pega estrada e vai além. Rompendo hemisfério, com objetivo. Sem falsidade, com humildade. A vaidade eu vou deixando de lado. O tempo de estrada ensinou o que eu sei. A vida me deu pra escolher dois caminhos. Um fácil, um difícil, adivinho que escolhi. As dificuldades me ensinaram a viver. A ausência da minha mãe só me fez crescer. Sempre à frente, cabeça erguida. Palavras por minha mãe dita. Dignidade é o mínimo a se ter pra sobreviver, assim que tem que ser. Firme e forte como uma rocha. Um guerreiro valente a toda prova. Personalidade aqui tem de sobra. Na responsa, seguro, não cobra juro. No futuro, almejo um mundo melhor. Paz a todos, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior, maior, maior, maior. A vida não é fácil, não. Nem sempre é como a gente quer. Siga seu caminho, faça o seu destino. Nunca deixe de ter fé. Não. Nunca deixe de ter fé. De ter fé. Nunca deixe.